Jerusalém, Cleófas e um companheiro comentando sobre alguém. O destino era uma aldeia que se chamava Emaús. Foi quando subitamente foi grato, foi de repente, desapareceu Jesus. Mas não reconheceram, pois fez que nada sabia. Passaram ali falar tudo o que acontecia. Jesus pôs a explicar para aquelas criaturas que tinham que se cumprir, sem nada para impedir, as sagradas escrituras. Foi quando entardeceu e logo a noite chegou. Convidaram aquele homem pra ficar, ele aceitou. Mas quando partiu o pão, um Deus o reconheceu. Ficaram todos pasmados, um tanto quanto assustados. Jesus desapareceu. Aí eles recordaram que ardiam seus corações quando lia as escrituras e davam explicações. Voltaram a Jerusalém pra contar o que aconteceu. Chegando lá já sabiam, alegres todos diziam: Jesus nos apareceu. Na estrada de nossas vidas, às vezes a lamentar, passamos horas amargas, difíceis de suportar. O moço de Nazaré caminha do nosso lado. Nossos problemas e lutas, que parecem involutas, serão solucionados. Jesus se encontra conosco, se do coração arder, fiquemos apercebidos, ele vai derramar poder. Não deixe ele sair, convide-o pra brincar, pois a vida sem Jesus é triste, pois não tem luz, não dá para suportar.